Aí, DJ Alisson. Solta, bora viajar pra galera que gosta de marcante agora, Alisson. E a galera também, que tiver afim de tirar gosto, também tem tacacá também aí, viu? Tacacá do formigão e arroz com galinha e vatapá também. Onde que é? Belina, a parte interna da festa, né? Aquela música que fala de amor, que fala de amor, fala de amor. E assim, ó! Meu coração falou pra todos meus amigos que contigo sonhei. Sonhou? Contigo sonhei. E o momento é esse! Pra ter seu amor, eu vou arriscar voltar ao passado e te buscar. DJ Emerson Lopes tá aqui com a gente. Aquele abraço pra você lá no Paraíso das Pedras. Ele e toda a galera, meu parceiro Nil também tá juntinho, meu Nil. Tá aí com a gente, ele e o seu grande amor, Vanusa Siqueira. Me aperta o desejo, sei que... Mexe, showman! Assim, bebê! Elson, o DJ Top Marketing do Brasil. Seu pai, meu irmão, e dançar de verdade. DJ Alisson. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer.

da TH Som e Acessórios. A galera aqui com a gente, aquele abraço com muito carinho pra todos vocês. A galera que representa mesmo todos os sons automotivos e também os DJs de Marituba. Controlador também tem por lá, viu? É a TH arrebentando! Papai. Talvez. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Vai fazendo caquinhado, caquinhado, caquinhado. Bora, bora, bora. É fazendo assim. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Super Shop, ele o tá matando e dá maior valor no chão mesmo, irmão. Vai. Olha o carretel, né? Olha o carretel, olha o carretel. São os passos novos que ele aprendeu lá em Salinas esse final de semana. Apresentando, neguinho, por isso que eu tiro o chapéu pra você. Não tem papo furado e nem tempo ruim, né, meu irmão? Pra cima, mano, pra cima! Vai, Alisson! Tecno Machine! Sacudindo, relembrando em Marituba o show mesmo! Aquele abraço! Essa batidinha é maneira. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Vai novinha, vai. As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota. Vai botando, vai tirando, vai botando, tira, tira, bota, bota, bota, tira, tira, tira, bota, bota tudo. Só na água. Quando o som do paredão toca, Elias Atrevido e o Pedro Light e toda a diretoria da Surpreendente Carreta Pequena Atrevida curtindo aqui o showman. Na verdade, eu que tô curtindo vocês hoje, viu, meu irmão? Esquecer a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Fala, Silvio Renato! Silvio Renato e Yasmin, Preguiça e toda a equipe, tô solteira. Solteiro. Vamos, vamos, vamos. Quando o paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. De Marituba, Déborazinha e o Bruninho do Bonde Doideira. Cadê o Leandrinho, hein, rapaz? Toma! Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Nosso som é massa e você vai gostar. Isso é o meloso do nosso cara. O rock doido é assim. Isso é o showman que tá tocando aqui. Vai, vai, vai. Cê dança assim comigo. Não, não. Vem de ladinho que eu te ensino. Não. Vai, papai! Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa puta? Tocando tudo, pai, vai! Me contagia, eu não me sinto mal. Então! Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. E esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movendo. E aí, Flávio Guimarães? Um abraço também pro nosso fotógrafo, Renison Barbosa. Aquele abraço com o carinho do showman. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Quero ver. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Robert Lima e também o Cumínio. Essa dupla aí, meu irmão. Festa, tá de boa! Quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. E esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. E aí, meu parceiro Tuíra? E ela tá. Já chegando com a gente, aquele abraço carinhosamente, toda a galera do Paredão Rottweiler, curtindo aqui, meu irmão! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou, e ela vai se vingar. Agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga. Joga, aqui de Marituba. Aquele abraço carinhosamente pra você, mano. Do DJ Ellison. E a galera vai chegando. E o Ellison tocando. Vai, papai! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up. Pode perder, amanhã a pequena Trevina vai arrebentar muito som aqui mesmo com Pretinho. Amanhã não, hoje sábado, né? É isso mesmo! 1, 2, 3, 4. Se tu vienes, podemos sentir mais frio. Jefinho Top, o Anderson Bandeira, os caras da mídia estão curtindo aqui comigo, meu irmão. Um abraço, DJ Alisson. No show Mendo Pará. Seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo desejo, faz desse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo. Cê tá querendo? De corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo. Bora, bem você no Paulo Vitor. Pra cima, ué. Mata logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo. Tem que ser pra cima, mano, que de baixo a gente já vê. É. gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu querendo te beijar de novo. O teu beijo me tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Em nome da CS Ranch, quarta filha de vaquejada, Sérgio Gomes, Alô Salzinho. É o DJ Alice Marituba! Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermões. DJ Alisson! Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou, tô lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido na curva de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha sem a certeza, vou dar conta disso. Quem tem a sina aí? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Mãe Fernandes. Bora, Jeff Bob! Bora sorrir, bora sorrir, papai. Solteiro. Toma! Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Daquele jeito! Domina gol na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de... Pedro Light, o Alan, o Iago, o Raigama Gama e toda a galera, os empolgados do Surpreendente Atrevida! Aí foi só o stories e com o paredão ligado e a Zéia pode ir. Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Ai, ai, ai, ai, foi só um stories e... Toma! Paredão ligado e a senhora parigir. Foi só um stories e... Quando tu viu a novinha, vem ligar pro Nadezinho. A 3x1 estourou. Olha pra que terminou. Se tu não aguenta me ver solteiro. Se sabe que eu, quando tô sozinho. Bureguinho da Didas, o Carioca, o Tamatá, toda a galera aí, meu irmão. Tomando muita gelada, meu irmão. Eu chamei logo os amigos e chamou as amigas. Mas tô um videozinho pra você jogar vender. Aí foi só um stories e o paredão ligado e a senhora faz de gin. Que é isso, showman?